dá medo, porque sonhamos com a paz e um pouco de sossego. Aqui é muito cabuloso, muito pipoco, atira sempre uns aos outros. É foda e todos sabem que tem que ser assim, ou você mata ou você morre, nunca terá fim. Mas eu paro, penso e pergunto, por que que a vida tem que ser assim? Mas se responde com o ferro que vai ser de mim. Muito checado já morreu com tiro de oitão. Então analise, velho, e tira a sua conclusão. Nem precisa vacilar pra poder morrer. Tu anda de boa, já tem um de olho em você. Infelizmente são poucos os que contam com a sorte. Conviver com a violência, nosso fim é a morte. Mas não quero perder a minha vida. Só queria saber se tem uma saída. É, velho, se tem uma saída. Vacilou, morreu, é toda hora. Chega de violência, tô saindo fora. Vacilou, morreu, é toda hora. Chega de violência, tô saindo fora. Vacilou, morreu, é toda hora. Chega de violência, tô saindo fora. Vacilou, morreu, é toda hora. Chega de violência, tô saindo fora. Sabem que não leva nada. Dá tiro, leva tiro ou entra em parada errada. Mas o ciclo continua, pode botar fé. Mas seu futuro, véi, você sabe qual é. Ou muda um dia ou sabe que vai se fuder. Eu só não quero estar perto porque não sei se vou entender. Já não aguento ver tanto sangue rolar. Só espero que um dia tudo isso possa acabar. Pra não ter notícia de mais finado. Porque o seu vacilo é o bastante, tá ligado? Ou morrerá na mão dos homens ou na mão dos malas. Por isso, véi, chega de violência, escute a minha fala. É, véi, escute a minha fala. Vacilou, morreu, é toda hora. Chega de violência, tô saindo fora. Vacilou, morreu, é toda hora. Chega de violência, tô saindo fora. Vacilou, morreu, é toda hora. Chega de violência, tô saindo fora. Vacilou, morreu, é toda hora. Chega de violência, tô saindo fora. Me diga qual a solução. Quando você encontrar, por favor me fale então. Já chega, véi, de tanto velório. Muita mãe rezando, chorando, vendo seu filho morto sem futuro, porque seguiu o caminho obscuro. Procura outro caminho, você é capaz de dizer, véi, ao crime nunca mais. Essa vida dura pouco, você sabe muito bem. Roubar, matar é fácil, porém, ou você sai fora ou morrerá também. É, véi, e morrerá também. Vacilou, morreu, é toda hora. Chega de violência, tô saindo fora. Vacilou, morreu, é toda hora. Chega de violência, tô saindo fora. Vacilou, morreu, é toda hora. Chega de violência, tô saindo fora. Vacilou, morreu, é toda hora. Chega de violência, tô saindo fora.